E ela olhou pra mim, Tutu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim. Eu tava na balada com meu amigo Tutu, achou uma novinha e ela pisou pra mim. Tutu me perguntou, Filipão, tu tem coragem? Eu olhei pra ela, ora se não. Olha a mamãe que é mamãe, a mamãe foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, a mamãe foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Olha que fiz que peitão, fiz que bundão, fiz que pernão, fiz que mulherão. Fiz que peitão, fiz que bundão, fiz que pernão. Eita que mulherão, R10 Produções, DLT, é forrosa. Chefe de boa atualizando, somusica.com.br. Vem com nós. Olha que eu tava na balada com meu amigo Tutu. Passou uma novinha e ela pisou pra mim. Tutu me derrotou, Filipão, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e falei assim. Eu tava na balada com o Cauêzinho da Bahia. Passou uma novinha e ela pisou pra mim. O Play me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pro Play e respondi assim. Ora mamãe que é mamãe, a mamãe foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, mamãe nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Fiz que peitão, fiz que bundão, fiz que pernão, fiz que mulherão. Fiz que bundão, fiz que peitão, fiz que pernão, fiz que mulherão. Seu Filipão, vem, bora meu chaboneiro. Chateado, meu patrão. Lelega Produções. Bora Léo, bora Mel. World Produções de Patos. É pra balançar? É nóis, é nóis. DLT, Itaipava, cerveja 100% verão.